Os sinais do colapso. O que Apocalipto nos ensina sobre o fim das civilizações modernas. Quando olhamos para o horizonte da história humana, vemos um padrão repetitivo que atravessa séculos e continentes: o nascimento, florescimento e eventual declínio das grandes civilizações. Esta é uma verdade que ressoa profundamente no coração de quem estuda o passado, uma verdade que nos confronta com a inevitável questão: estamos nós, os cidadãos do século XXI, caminhando pelos mesmos passos que levaram Roma ao pó, que transformaram os magníficos templos maias em ruínas cobertas pela selva, que reduziram o poderoso Egito a meras memórias em pedra? O filme Apocalipto, dirigido por Mel Gibson, não é apenas uma narrativa cinematográfica sobre o colapso maia. É um espelho cruel e necessário que reflete nossa própria realidade contemporânea. Nesta jornada que iniciamos agora, vamos explorar juntos os sinais profundos que indicam um momento de transformação civilizacional sem precedentes, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, onde os ventos da mudança sopraram com força crescente ao longo dos últimos anos, culminando em 2025 em um cenário que muitos consideram o prelúdio de uma nova era. A história não é um registro aleatório de eventos. Ela é um professor paciente que nos oferece lições através dos séculos. Quando os primeiros romanos construíram suas estradas e aquedutos, quando os maias ergueram suas pirâmides ao céu, quando os babilônios criaram seus jardins suspensos, nenhum deles imaginava que um dia suas criações magníficas seriam estudadas como curiosidades arqueológicas por civilizações futuras. Eles acreditavam, assim como nós acreditamos hoje, que suas sociedades eram eternas, que seus sistemas eram invencíveis, que seu progresso era irreversível. Esta ilusão da permanência é talvez a primeira armadilha em que qualquer civilização cai antes de seu declínio. Os Estados Unidos, com suas torres reluzentes e tecnologia avançada, e a Europa, com seu rico patrimônio cultural e instituições democráticas consolidadas, parecem hoje tão sólidos quanto Roma parecia 2000 anos atrás. Mas a solidez é frequentemente uma ilusão criada pela distância temporal. Quando estamos no meio do processo, raramente percebemos os rachões que se formam nas fundações de nossa sociedade até que seja tarde demais. O que torna o estudo do colapso civilizacional particularmente relevante em 2025 é a convergência de múltiplas crises simultâneas. Não estamos lidando apenas com um problema isolado, como uma guerra ou uma depressão econômica temporária. Enfrentamos uma tempestade perfeita onde crises ambientais, políticas, sociais, econômicas e espirituais se entrelaçam e se amplificam mutuamente. Esta complexidade é o que diferencia nosso momento atual dos colapsos históricos anteriores. Os romanos tiveram séculos para declinar. Os maias experimentaram seu colapso ao longo de décadas, mas o ritmo acelerado da mudança tecnológica, da comunicação global e da interdependência econômica significa que os sinais de colapso em nossos dias se manifestam com uma velocidade assustadora. O que levou séculos para acontecer no passado agora pode acontecer em anos, ou até meses. Um dos aspectos mais fascinantes e perturbadores deste processo é como os sinais de colapso são frequentemente ignorados ou minimizados pelos próprios membros da civilização em declínio. Os maias continuaram sacrificando corações humanos em seus templos mesmo quando suas florestas estavam queimadas e suas colheitas falhando. Os romanos gastaram fortunas em pão e circo enquanto as fronteiras do império cediam sob a pressão de invasores. Hoje, vemos um fenômeno semelhante. Enquanto os oceanos sobem e as temperaturas globais atingem recordes históricos, continuamos consumindo recursos naturais como se não houvesse amanhã. Enquanto a desigualdade social atinge níveis alarmantes e a polarização política divide famílias e comunidades, focamos nossa atenção em distrações digitais e entretenimento superficial. Esta cegueira coletiva não é acidental. É um mecanismo de defesa psicológico que nos permite continuar vivendo nossas vidas diárias mesmo quando pressentimos que algo fundamental está errado com o mundo ao nosso redor. O medo do desconhecido, tão poderosamente retratado no início de Apocalipto quando os nativos veem pela primeira vez as caravelas espanholas no oceano, é um sentimento que nos une através dos tempos. Naquele momento crucial da história maia, homens que nunca haviam visto navios europeus ficaram paralisados pela incerteza, repetindo entre si: tem alguma coisa errada com o oceano? Hoje, em 2025, milhões de americanos e europeus experimentam um sentimento semelhante quando olham para o futuro. O oceano que antes parecia familiar e previsível agora traz notícias de colapso climático, de migrações em massa, de sistemas financeiros instáveis. O medo não é apenas do que está por vir, mas da percepção de que o mundo que conhecemos está se transformando de maneiras que não podemos controlar ou compreender completamente. Este medo é contagioso e paralisante, exatamente como Gibson nos mostra no filme através do personagem Céu de Pedra, que tenta proteger seu filho do conhecimento sobre os refugiados que atravessam a floresta, sabendo que o medo pode ser mais destrutivo que a própria ameaça física. A crítica mais profunda que Mel Gibson faz através de Apocalipto não é apenas aos maias, mas a condição humana em si. Quando o velho ancião conta a parábola do homem que recebe todos os dons dos animais, mas ainda possui um buraco dentro de si, ele está falando de uma verdade universal. O ser humano possui um vazio insaciável que nenhuma conquista material, nenhum poder político, nenhuma realização tecnológica pode preencher completamente. O filósofo Blaise Pascal descreveu este vazio como tendo a forma e o tamanho de Deus, sugerindo que apenas uma conexão com o divino pode satisfazer esta necessidade fundamental. Em 2025, este vazio manifesta-se de maneiras trágicas e óbvias na sociedade ocidental. Buscamos preencher este espaço com consumo desenfreado, com redes sociais que nos dão a ilusão de conexão, com entretenimento que nos distrai momentaneamente. Mas como os maias que construíam templos cada vez maiores para apaziguar deuses furiosos, descobrimos que quanto mais acumulamos, mais vazio nos sentimos. Esta busca desesperada por significado em lugares errados é um dos principais motores do colapso civilizacional, pois nos leva a destruir o próprio planeta que nos sustenta em nome de um progresso que nunca nos traz satisfação verdadeira. A destruição ambiental que levou os maias ao colapso encontra seu equivalente moderno no desastre climático que assola o mundo em 2025. Gibson nos mostra como os maias queimavam florestas inteiras para produzir cal, usada na construção de templos cada vez mais grandiosos. Sem árvores, o solo erodia. Sem solo fértil, as colheitas falhavam. Para apaziguar os deuses pela fome, construíam templos ainda maiores, precisando queimar mais florestas. Este ciclo vicioso de autodestruição é exatamente o que vemos hoje nos Estados Unidos e na Europa. Queimamos combustíveis fósseis para manter nosso estilo de vida de consumo, liberando gases que aquecem o planeta. O aquecimento global causa secas e inundações que destroem nossas colheitas. Para combater estes efeitos, investimos em tecnologias que muitas vezes requerem mais recursos naturais e energia, perpetuando o ciclo. As montanhas de lixo plástico nos oceanos, as florestas amazônicas desmatadas para a pastagem de gado que alimenta nosso apetite por carne, as cidades costeiras ameaçadas pelo aumento do nível do mar, tudo isto são os tempos modernos que estamos construindo sobre as cinzas de nosso futuro. A fragmentação social que precede o colapso de qualquer civilização manifesta-se hoje na polarização extrema que divide os Estados Unidos e a Europa. Na sociedade maia retratada no filme, vemos facções inimigas lutando entre si enquanto o ecossistema entra em colapso. Hoje, testemunhamos um fenômeno semelhante onde americanos e europeus estão tão divididos em suas visões de mundo que mal conseguem concordar sobre fatos básicos, muito menos sobre soluções para problemas comuns. A perda de coesão social não é apenas um sintoma do colapso, mas um acelerador que impede qualquer resposta coletiva eficaz às crises que enfrentamos. Quando uma sociedade não consegue mais conversar consigo mesma, quando cada grupo vive em sua própria realidade alternativa alimentada por algoritmos que reforçam suas crenças pré-existentes, o caminho para o colapso torna-se quase inevitável. Esta fragmentação é particularmente perigosa porque nos faz esquecer que, no final, todos compartilhamos o mesmo destino neste pequeno planeta. As elites que manipulam o medo das massas para manter seu poder são outro padrão que se repete através da história. No filme, o sumo sacerdote finge surpresa durante o eclipse solar, usando seu conhecimento astronômico para controlar a população através do medo do sobrenatural. Hoje, em 2025, vemos um fenômeno semelhante onde líderes políticos e econômicos usam a mídia e as redes sociais para amplificar medos reais ou imaginários, mantendo as massas distraídas e divididas enquanto evitam resolver as questões fundamentais. A indústria do medo tornou-se uma das mais lucrativas do mundo moderno, vendendo não apenas produtos de segurança, mas também ideologias e soluções simplistas para problemas complexos. Como o sacerdote maia que exigia sacrifícios humanos para apaziguar os deuses, muitos de nossos líderes atuais exigem sacrifícios sociais e ambientais em nome do crescimento econômico ou da segurança nacional, mesmo quando estes sacrifícios estão acelerando nosso caminho para o colapso. A perda de valores transcendentes é talvez o sinal mais perigoso de colapso civilizacional. Quando uma sociedade abandona a busca por significado maior em favor do materialismo absoluto, quando substitui valores espirituais por valores de mercado, quando transforma relações humanas em transações econômicas, ela perde sua capacidade de resistir às forças centrífugas que a ameaçam. Os maias tinham um sistema complexo de crenças que dava significado às suas vidas, mas quando este sistema foi corrompido pela busca de poder e status, quando sacerdotes usaram a religião para controle social em vez de orientação espiritual, o colapso tornou-se inevitável. Hoje, testemunhamos uma crise semelhante de significado onde igrejas tradicionais perdem membros, onde a busca por propósito é substituída pela busca por likes e seguidores nas redes sociais, onde a ideia de sacrifício pelo bem comum é vista como ingênua ou antiquada. Esta perda de valores compartilhados cria um vácuo que é preenchido por ideologias extremistas e cultos da personalidade, acelerando ainda mais o processo de fragmentação social. A normalização da violência, tanto física quanto estrutural, é outro padrão que se repete no colapso das civilizações. Em Apocalipto, Gibson nos mostra a brutalidade dos sacrifícios humanos e das guerras tribais. Mas o que é mais perturbador é como esta violência é normalizada pela sociedade maia como parte necessária da ordem cósmica. Hoje, em 2025, vemos uma normalização similar da violência em formas mais sutis, mas igualmente destrutivas. A violência econômica que permite que bilionários acumulem riquezas enquanto milhões passam fome. A violência ambiental que destrói ecossistemas inteiros para lucro imediato. A violência social que marginaliza grupos inteiros de pessoas com base em raça, gênero ou orientação sexual. Quando a violência se torna aceitável como meio para alcançar fins, quando deixamos de questionar práticas que ferem nossa humanidade comum, estamos nos aproximando perigosamente do ponto onde o colapso se torna inevitável. A violência não é apenas um sintoma do colapso. Ela é uma causa que alimenta o ciclo de destruição. O colapso das infraestruturas básicas é um sinal visível e tangível de civilizações em declínio. Os aquedutos romanos que um dia levaram água fresca a milhões de cidadãos caíram em ruínas quando o império não conseguiu mais mantê-los. As estradas maias que conectavam cidades e templos foram abandonadas quando a sociedade não teve mais recursos ou vontade para repará-las. Hoje, em 2025, vemos um fenômeno semelhante nos Estados Unidos e na Europa, onde sistemas de infraestrutura crítica estão falhando. Pontes e estradas em mau estado, redes elétricas antiquadas que não resistem a tempestades cada vez mais frequentes, sistemas de água contaminados por produtos químicos industriais, hospitais sobrecarregados e escolas públicas sem recursos adequados. Estes não são apenas problemas de manutenção. São sintomas de uma sociedade que perdeu sua capacidade de cuidar de si mesma, de priorizar o bem comum sobre interesses individuais ou corporativos de curto prazo. Quando uma civilização não consegue mais manter suas estruturas básicas de sobrevivência, seu colapso está próximo. A perda de resiliência social é talvez o sinal mais perigoso de todos. Civilizações resilientes são aquelas que conseguem se adaptar a mudanças, que aprendem com crises passadas, que mantêm redes de apoio mútuo em tempos difíceis. As sociedades maias tinham sistemas complexos de agricultura e armazenamento de alimentos que lhes permitiram prosperar por séculos, mas quando o clima mudou e seus ecossistemas entraram em colapso, estas redes de resiliência falharam. Hoje, em 2025, vemos uma perda similar de resiliência nos Estados Unidos e na Europa. Comunidades que antes se apoiavam mutuamente agora estão isoladas por medo e desconfiança. Sistemas de segurança social que protegiam os mais vulneráveis estão sendo desmontados em nome da austeridade econômica. Conhecimentos tradicionais sobre como viver em harmonia com a natureza estão sendo esquecidos em favor de soluções tecnológicas que muitas vezes criam novos problemas. Esta perda de resiliência torna nossas sociedades particularmente vulneráveis a choques externos, seja uma pandemia global, uma crise financeira ou desastres climáticos. A busca por líderes messiânicos em tempos de crise é um padrão que se repete através da história humana. Quando as instituições falham e as crises se multiplicam, as pessoas naturalmente buscam figuras carismáticas que prometem soluções simples para problemas complexos. No filme Apocalipto, o rei Maia é retratado como uma figura messiânica que usa retórica inspirada em ditadores do século XX para manter seu poder. Hoje, em 2025, vemos um ressurgimento de líderes populistas em ambos os lados do espectro político que prometem restaurar uma glória passada ou criar um futuro utópico através de meios autoritários. Estes líderes muitas vezes exploram o medo e a raiva das massas, culpando minorias ou inimigos externos pelos problemas da sociedade, enquanto evitam as questões estruturais que realmente precisam ser resolvidas. Esta busca por salvadores individuais em vez de soluções coletivas e institucionais é um sinal claro de que uma civilização está perdendo sua capacidade de autogoverno e resiliência democrática. A ilusão de excepcionalismo é talvez o maior perigo que enfrentam os Estados Unidos e a Europa em seu caminho para o colapso. Assim como os romanos acreditavam que seu império duraria para sempre, como os maias pensavam que seus templos chegariam aos céus, muitos ocidentais hoje acreditam que suas civilizações são especiais, que estão acima dos padrões históricos que governaram outras sociedades. Esta crença na excepcionalidade nos cega para os sinais de colapso que estão à nossa frente, nos faz pensar que as regras que derrubaram outras civilizações não se aplicam a nós. Mas a história não faz exceções. As leis naturais e sociais que governam o colapso civilizacional são universais e impessoais. Nenhuma civilização, por mais poderosa ou avançada que seja, pode ignorar estas leis por muito tempo sem sofrer as consequências. A transformação pessoal como resposta ao colapso coletivo é a mensagem mais esperançosa que podemos extrair de Apocalipto. Enquanto sua civilização entra em colapso ao seu redor, O personagem Garra de Jaguar passa por uma jornada de autodescoberta que o transforma de presa em predador, não no sentido literal de violência, mas no sentido de assumir o controle de seu próprio destino. Esta transformação não é sobre sobrevivência individualista. É sobre encontrar significado e propósito mesmo em meio ao caos. Em 2025, esta lição é mais relevante do que nunca. Enquanto o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando, a única resposta verdadeiramente humana é não sucumbir ao desespero ou à apatia, mas buscar nossa própria transformação interna. Isto significa reconectar-se com valores fundamentais, com a comunidade, com a natureza e com aquilo que é maior que nós mesmos. Para muitos, isto inclui reconectar-se com a fé e com a presença de Deus em suas vidas, encontrando na espiritualidade uma fonte de força e significado que o mundo material não pode oferecer. A interconexão entre sistemas é outro fator crucial que diferencia o colapso moderno dos colapsos históricos. Os maias tinham sistemas sociais, econômicos e ambientais interconectados, mas nada comparado à complexidade da globalização moderna. Hoje, uma crise financeira em Nova York pode afetar empregos em Berlim. Uma seca na Califórnia pode aumentar preços de alimentos na França. Uma pandemia na Ásia pode paralisar economias em todo o mundo. Esta interconexão cria tanto vulnerabilidade quanto oportunidade. Vulnerabilidade porque falhas em um sistema podem causar falhas em cascata por toda a rede global. Oportunidade porque soluções em um lugar podem beneficiar muitos outros. Em 2025, esta interconexão significa que o colapso não será localizado. Será um fenômeno global que exigirá respostas igualmente globais. Mas também significa que a transformação positiva em uma comunidade pode inspirar e beneficiar outras comunidades ao redor do mundo. A perda de conhecimento e sabedoria prática é um aspecto frequentemente negligenciado do colapso civilizacional. Os romanos perderam o conhecimento de como construir certos tipos de concreto e arquitetura após o colapso do império. Os maias esqueceram técnicas agrícolas que lhes permitiam prosperar em ambientes desafiadores. Hoje, em 2025, vemos uma perda similar de conhecimentos essenciais. Habilidades manuais e artesanais estão desaparecendo em favor da especialização digital. Conhecimentos sobre agricultura sustentável e medicina tradicional estão sendo substituídos por práticas industrializadas que muitas vezes são insustentáveis. Sabedoria sobre como viver em comunidade está sendo perdida em favor do individualismo extremo. Esta perda de conhecimento prático torna nossas sociedades mais dependentes de sistemas complexos e frágeis, menos capazes de se adaptar quando estes sistemas falham. Recuperar e valorizar estes conhecimentos tradicionais não é nostalgia. É uma estratégia de sobrevivência para os tempos difíceis que se aproximam. A crise de liderança é outro sinal claro de colapso civilizacional. Em tempos de crise, as sociedades precisam de líderes visionários, corajosos, dispostos a fazer sacrifícios pelo bem comum e a tomar decisões difíceis no interesse de gerações futuras. Em vez disso, em 2025, muitos Estados Unidos e Europa estão liderados por políticos focados em ciclos eleitorais curtos, em manter seu poder pessoal, em satisfazer bases eleitorais específicas em vez de buscar o bem comum. Esta falta de liderança visionária é particularmente perigosa em um momento que exige mudanças profundas e transformações sistêmicas. Quando os líderes não conseguem inspirar sacrifícios temporários para ganhos permanentes, quando priorizam interesses de curto prazo sobre sustentabilidade de longo prazo, quando evitam conversas difíceis sobre mudanças necessárias, eles estão acelerando o caminho para o colapso em vez de mitigá-lo. A substituição da cultura pela indústria do entretenimento é um fenômeno que mina as fundações de qualquer civilização. Os maias tinham uma cultura rica em mitologia, astronomia, matemática e arte, mas no final, esta cultura foi substituída por rituais de sacrifício e espetáculos violentos que mantinham as massas distraídas enquanto o colapso se aproximava. Hoje, vemos um fenômeno semelhante onde a cultura profunda, literatura, filosofia, artes performáticas, diálogo significativo, está sendo substituída por uma indústria de entretenimento superficial que prioriza cliques, visualizações e engajamento imediato sobre significado duradouro. Quando uma sociedade perde sua capacidade de reflexão profunda, de crítica construtiva, de imaginação coletiva, ela perde sua capacidade de se reinventar e se adaptar. O entretenimento não é ruim em si mesmo. Torna-se perigoso quando substitui a cultura como força formadora de valores e identidade social. A perda de esperança coletiva é talvez o sintoma final e mais devastador do colapso civilizacional. Quando uma sociedade deixa de acreditar em seu próprio futuro, quando as novas gerações não veem razão para investir em educação, família ou comunidade, quando o cinismo substitui o otimismo como atitude dominante, o colapso torna-se psicologicamente inevitável. Em Apocalipto, Vemos esta perda de esperança nos olhos dos refugiados que atravessam a floresta, nos rostos dos prisioneiros sendo levados para sacrifício, na resignação dos anciãos que sabem que seu tempo está acabando. Em 2025, vemos sinais preocupantes desta perda de esperança nos Estados Unidos e na Europa. Taxas recorde de depressão e ansiedade entre jovens, declínio nas taxas de natalidade, aumento do individualismo extremo, desconfiança generalizada nas instituições e no futuro. Quando uma sociedade perde sua capacidade de imaginar um futuro melhor, ela perde sua razão de existir e seu impulso para lutar contra as forças do colapso. Mas aqui reside a grande diferença entre o colapso maia e nosso potencial colapso contemporâneo. Nós temos o conhecimento histórico. Os maias não tinham acesso aos registros detalhados de civilizações anteriores que haviam entrado em colapso. Nós temos. Podemos estudar Roma, Babilônia, o Egito, a China imperial e ver os padrões que se repetem. Podemos identificar os sinais de alerta antes que seja tarde demais. Esta consciência histórica é nossa maior vantagem, mas também nossa maior responsabilidade. Pois não é suficiente reconhecer os padrões. Devemos ter a coragem e a vontade coletiva para mudar nosso curso. Isto requer não apenas mudanças políticas e econômicas, mas uma transformação profunda de valores, uma reavaliação do que realmente importa em uma sociedade humana. A lição mais profunda que podemos aprender com o Apocalipto não está na violência gráfica ou no destino trágico dos maias, está na jornada pessoal de Garra de Jaguar. Ele começa como um homem comum, preocupado com sua família e sua tribo, mas é forçado a confrontar a realidade brutal de seu mundo em colapso. Através deste confronto, ele descobre forças internas que não sabia possuir, encontra um propósito maior que sua sobrevivência individual e finalmente entende a mensagem de seu pai, que mesmo em meio ao caos, podemos escolher quem queremos ser. Esta transformação pessoal não salva a civilização maia, mas salva sua alma e a de sua família. Em 2025, está a lição mais importante que podemos internalizar. Enquanto o mundo ao nosso redor pode estar entrando em colapso, nossa humanidade não precisa colapsar junto. Podemos escolher manter nossa compaixão, nossa integridade, nossa conexão com o que é sagrado e eterno em meio à mudança. Esta conexão com o sagrado é onde muitos encontram a força para enfrentar tempos de crise profunda. Através dos séculos, em momentos de colapso civilizacional, foram frequentemente as tradições espirituais e religiosas que preservaram valores humanistas essenciais, que mantiveram viva a chama da esperança quando tudo parecia perdido. A presença de Deus, ou do divino, em nossas vidas não é apenas uma questão de fé pessoal. É uma fonte de resiliência coletiva que nos lembra que somos parte de algo maior que nós mesmos, que nossa existência tem significado além do material e do imediato. Em 2025, quando tantos buscam significado em lugares vazios, esta reconexão com o sagrado pode ser a força que nos ajuda a navegar as águas turbulentas do colapso e da transformação. O oceano que parecia estranho e ameaçador para os maias no filme é o mesmo oceano que hoje traz notícias de mudança climática, de migrações forçadas, de sistemas econômicos instáveis. Mas este oceano também traz possibilidades de renovação, de conexão entre culturas, de descoberta de novas formas de viver juntos neste planeta. A diferença entre os maias e nós é que eles não tinham escolha quando as caravelas espanholas chegaram. Nós ainda temos escolha sobre que tipo de mudança queremos criar. Podemos escolher repetir os erros do passado, ou podemos escolher aprender com eles. Podemos escolher sucumbir ao medo e à divisão, ou podemos escolher coragem e unidade. Podemos escolher destruir nosso ambiente em nome do progresso, ou podemos escolher viver em harmonia com as leis naturais que nos sustentam. Esta é a grande pergunta que enfrentamos em 2025. Estamos nós, como civilização, no começo do fim ou no fim do começo? O colapso não precisa ser o fim. Pode ser o início de algo novo, algo mais justo, mais sustentável, mais humano. Mas isto requer que reconheçamos os sinais que estão à nossa frente, que tenhamos a coragem de confrontar verdades difíceis sobre nós mesmos e nossas sociedades, e que encontremos dentro de nós a força para mudar. Como Garra de Jaguar emergindo da lama preta como um jaguar renascido, podemos emergir desta crise transformados, mais sábios, mais compassivos, mais conectados com o que realmente importa. A história não termina com o colapso. Ela continua através daqueles que aprendem com o passado e constroem o futuro com os olhos abertos para as lições que ele nos oferece. Nós temos esta oportunidade única na história humana, conhecer os padrões do colapso antes que eles nos consumam completamente. A pergunta não é se mudanças virão, elas já estão aqui, mas que tipo de mudanças escolheremos criar? Esta é a mensagem urgente e esperançosa que Apocalipto nos oferece, não apenas como filme, mas como profecia para nossos dias. O oceano não está errado. Ele está nos mostrando exatamente o que sempre mostrou, que a mudança é a única constante e que nossa resposta a esta mudança define não apenas nosso destino coletivo, mas nossa humanidade essencial. Como mencionei no início desta história, o colapso das civilizações é um fenômeno histórico repetitivo, mas também é uma oportunidade para renovação e transformação. Esta é a verdade que nos guiará através das próximas partes desta jornada, onde exploraremos em detalhes como estes padrões se manifestam especificamente nos Estados Unidos e na Europa em 2025, e o que podemos fazer para navegar estas águas turbulentas com sabedoria e esperança.